Quem já leu a vida de John Wesley? Na vida de John Wesley tem um fato que ele narra sobre a sua mãe. Sua mãe tinha 12 filhos e ela cuidava desses 12 filhos e por um tempo não tinha o pai e ela ficou só com esses 12 filhos. Numa casa onde tinha um fogão num canto, o lugar onde todos dormiam, e era sala, e era quarto, e era tudo junto, e um banheirinho fora na rua, né? Naquela época não tinha banheiro interno. E aquela mulher punha as 12 crianças para dormir à noite, e ficava no centro daquela sala. E John Wesley narra isso, que viu a sua mãe, ele cresceu vendo a sua mãe, colocar um grande lençol por cima dela e se ajoelhar diante de Deus todas as noites após colocar seus filhos na cama. Ali era o seu lugar secreto. Meus amados, um lugar secreto sustenta a nossa vida. Lugar secreto, ali você começa a conhecer a Deus. Conhecer a graça e a glória de Deus. Ali não existe hipocrisia, ali não existe show, ali você é o que você é, ali não tem máscara, ali não tem nenhum tipo de cera, não tem nada, meus amados, ali é você e Deus. Por isso Jesus disse: vai para o lugar secreto, ali eu quero te encontrar, meu irmão. Ali Jesus disse, ali o Pai vai te encontrar. Você quer encontrar o Pai? Você vai ali, a sós, sem hipocrisia. Todo homem e mulher de Deus, que fazem a diferença neste mundo, tem um lugar secreto. Tem vida no secreto. Erga sua mão e diga: existe vida no lugar secreto. Aleluia. Existe vida de Deus no lugar secreto. Me preocupa a igreja ser sempre preocupada com o público. E nós devemos nos preocupar com a vida pública da igreja, porque somos família. Mas uma das preocupações mais sérias que eu, como cobertura espiritual, tenho é se cada um dos meus irmãos tem lugar secreto. Porque se eu tiver lugar secreto, vai ter vida. Se a igreja tiver lugar secreto, se os pastores, se os líderes tiverem vida de comunhão com Deus no secreto, tudo nesta igreja vai estourar, vai explodir para Deus. Porque com comunhão com Deus, nós somos edificados. Aleluia. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Efésios 6,18 dizem que nós devemos orar sem cessar, orar sem cessar. Deste secreto, a sua vida de comunhão com Deus, ela é transferida para o seu dia a dia. Quem aprende a ter comunhão com Deus, não quer mais perder. É ou não é, Sóstenes? Quando você, essa busca, existe uma teologia solta no mundo, que não é a teologia de Deus. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que quem busca o Senhor, achá-lo-á. Então, a igreja não precisa ser desesperada por Deus. Porque, sabe por quê? Porque você busca Deus e você o encontra. Ele vem e preenche a sua vida. Ele enche a sua vida. Você começa a ter um relacionamento no seu espírito com Deus. Esta comunhão se torna o lastro da sua vida, a base da sua vida. Você caminha sobre ela e aquilo não é algo que você tira, não é algo que você perde, não é algo que você sai do lugar secreto e diga: Deus fica ali. Deus não vai ficar ali, Ele está com você, em todo lugar Deus vai junto. Você sai do seu quarto, a presença do Senhor vai continuar com você, você vai, Ele vai estar contigo. Uma coisa que minha esposa tem me ensinado é isso. Ela está sempre orando. Qualquer lugarzinho, tu vê ela orando. Lá está ela orando de novo. Tem um companheiro de ministério que também, a gente anda com ele, vai por tudo quanto é canto, ele... Tudo quanto é canto orando. E o Senhor tem nos ensinado a estar orando. A orando. Está orando a qualquer hora. Você não perde essa comunhão. Esse orar sem cessar não é uma utopia. Quantos creem? Não é uma utopia. Orar sem cessar quer dizer, você pode estar falando com Deus em todo canto, em toda hora. Quem desenvolve isso, amados, é feliz. Nesta comunhão com Deus está a graça de viver. Só nisso existe a graça, a vida tem outro sabor. Quando você descobre que a presença de Deus não é algo que você tira, mas que Deus sempre está presente. A presença de Deus, ela é viva no coração de cada discípulo. Orar sem cessar. Depois a palavra vai no texto que nós lemos em Mateus 18. Quando estão reunidos dois ou três. Onde estiverem reunidos dois ou três em meu nome, ali eu estou, aleluia. Tua casa, meu amado, Deus convida o teu lar, tua vida com a tua esposa, a ser um lugar de oração, de comunhão com o Pai. Amém, Aurora? Lá em casa nós, aleluia, estarmos juntos em oração, dois ou três. Eu lembro uma reunião de oração que eu tive. Foi uma das reuniões de oração mais que marcaram mais minha vida. Eu estava numa encruzilhada na minha vida, no meu ministério, e eu fui com uma entidade que eu trabalhava, beneficente para os cegos. No início do meu ministério, eu fui para o Chile. E lá alguns discípulos souberam que eu estava no Chile e vieram me procurar no hotel. E disseram, hermano, vamos orar. Daí eu, amém, tem a tarde livre, então vamos orar, amém, vamos orar. Eles me pegaram num carrinho, sabe, antes do carrinho mil tinha um Citroenzinho assim, que era 660 cilindrados, e eles resolveram subir a cordilheira naquele carrinho, tom, tom, tom, tom, tom, tom, e foi, e aquele irmão fervoroso até chegar numa montanha, lá em cima da cordilheira dos Andes, onde podia ver assim quase toda a Santiago. E nós subimos naquele cerro para orar. Meus irmãos, quando aqueles dois chilenos começaram a orar comigo, o poder e o fogo de Deus, nós ali éramos três. Aleluia, o fogo desceu. Dois ou três reunidos em meu nome, você começa a descobrir o poder de Deus, que o poder de Deus não está nas grandes reuniões apenas. Pode estar, meus irmãos, já participamos juntos de reuniões onde... só faltava ver a labareda do poder de Deus. Mas onde estiverem dois ou três, você não pode depender só de estar nos grandes congressos buscando o poder de Deus, não. Ali na tua casa, na comunhão de dois ou três discípulos, ali se manifesta o poder de Deus na sua vida. Eu desde o início do meu ministério, eu oro com os meus pastores, com os dois pastores que me geraram. E eu tenho na minha memória a bênção que é orar com o meu amado Moisés e com o meu amado Erasmo. O Erasmo, ele não faz nada sem orar. Você chega lá pedindo a opinião dele, ele diz sempre, vamos orar. E enquanto ele não ora, e vamos orar para ele, é se ajoelhar com você, para orar com você, para receber a direção de Deus. Orai sem cessar, dois ou três irmãos juntinhos. Aleluia. Depois a Bíblia vai subindo com um grupo pequeno na célula, na sua célula, em Atos 12, 12. Está aqui os discípulos orando. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A igreja orando. É para orar sozinho, é para orar de dois ou três, é para orar como células da igreja, e é para orar toda a congregação. Atos 4:24. Atos 4:24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e terra, o mar e tudo que nele há. Todos unânimes, a igreja toda em oração. Então, oração e comunhão com Deus. Como devemos orar? Em todo o tempo. A palavra do Senhor diz: antes de tudo, orar. Amém? Erga sua mão e diga: antes de tudo, de qualquer decisão, orar. Orar. Antes de tudo, na sua vida, meu irmão. O que você está gerando hoje? O que você está fazendo? Antes de assinar, orar. Antes de falar, orar ao Senhor. Antes de disciplinar um filho, orar. Antes de tomar uma atitude intempestiva, orar. Isso transforma a nossa vida. Por isso é um fundamento. Porque você aprende o que acontece na oração. Você aprende a ouvir a voz de Deus. Você aprende a ouvir respostas. E você pode orar lendo a palavra. Você pode orar, fala com o Senhor, louva, agradece. Antes de pedir, depois nós vamos ver isso.